No mapa do Brasil, uma caminhada por qualquer caminho, um carinho qualquer. Basta ver o que não se enxerga, e só se enxerga nos olhos de uma mulher. Basta olhar pro que acontece, esteja onde estiver, pra entender. Isso é tudo e tudo isso é fundamental. Pra entender basta cara e a coragem, a cor, o corpo e o coração. Uma canção da banda preferida, uma descida ao porão. Seis pilhas pro meu rádio, 6 minutos pra canção. Basta olhar pro que acontece, acontece o que acontecer. Pra entender, pra entender. Nada disso é tudo e tudo isso é fundamental. Insônia, um sonho que não tem fim. Um filme sem muita graça, uma praça sem muito sol. 6 cordas pra guitarra, 6 sentidos na mesma direção. 600 anos de estudo, ou 6 segundos de atenção. Pra entender, pra entender, nada disso é tudo, tudo isso é fundamental.